Eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Será uma festa prodigiosa, a única festa. Ó meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Eu preciso assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e com todos, e para saciar minha sede de teatro. Preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos, desde Adão até o último homem. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica.